Eis, portanto, o modelo para liderar com autoridade. Depois de um minuto ou dois, a enfermeira quebrou o silêncio. Deixe-me ver se consigo resumir o que aprendi, Simeão. A liderança começa com a vontade, que é nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções com nossas ações e escolher nosso comportamento. É preciso ter vontade para escolhermos amar, isto é, sentir as reais necessidades, e não os desejos, daqueles que lideramos. Para atender a essas necessidades, precisamos nos dispor a servir e até mesmo a nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos pelos outros, exercemos autoridade ou influência, a lei da colheita de que Teresa falou. E quando exercemos autoridade com as pessoas, ganhamos o direito de sermos chamados de líderes. Modelo de liderança. Eu estava em profunda admiração por aquela mulher brilhante. Obrigado, Kim, disse Simeão. Eu não seria capaz de dizer isso melhor. Quem, pois, é o maior líder? Aquele que serviu mais. Outro paradoxo interessante. Parece que a liderança se reduz a uma definição de quatro palavras, comentou a diretora excitada. Identificar e satisfazer necessidades. Até o sargento balançava a cabeça afirmativamente quando terminamos o trabalho naquela tarde. Capítulo 4. O verbo. Não tenho necessariamente que gostar de meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. O amor é lealdade. O amor é trabalho de equipe. O amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização. Vince Lombardi. Eram 4 horas de uma manhã de quarta-feira e eu estava totalmente desperto na cama, olhando para o teto. Embora estivéssemos na metade da semana, parecia que o tempo não passara e que eu acabara de chegar. Na mesma proporção em que o sargento me irritava, eu estava especialmente impressionado com o nível de meus companheiros de retiro e achava as palestras fascinantes, a região bonita e a comida excelente. Acima de tudo, estava intrigado com Simeão. Ele era mestre em facilitar as discussões em grupo e extrair pensamentos interessantes de cada participante. Os princípios que discutíamos, apesar de bastante simples e às vezes quase óbvios, eram profundos a ponto de me manterem acordado à noite. Sempre que eu falava com Simeão, ele parecia prestar atenção a cada palavra, o que me fazia sentir valorizado e importante. Era mestre em avaliar situações, analisá-las rapidamente e chegar ao âmago da questão. Quando desafiado, nunca ficava na defensiva, e eu estava convencido de que ele era o ser humano mais seguro que eu jamais conhecera. Eu me sentia grato por ele não me impor sua religião ou outras crenças, mas nem nesse aspecto Simeão era passivo. Ele expunha claramente sua posição a respeito das coisas. Sua natureza era gentil e apaziguadora. Ele tinha um sorriso permanente e um brilho nos olhos que transmitia uma verdadeira alegria de viver. Mas o que eu iria aprender com Simeão? Meu sonho recorrente continuava a me perturbar. Encontre Simeão e ouça-o. Haveria alguma razão ou propósito maior para eu estar ali, como Rachel e Simeão acreditavam? Então, qual seria ela? Como a semana iria acabar em breve, prometi a mim mesmo empenhar-me ao máximo para descobrir. Simeão estava sentado sozinho na capela quando eu cheguei, 10 minutos antes naquela manhã de quarta-feira. Seus olhos estavam fechados e ela parecia meditar. Por isso sentei-me numa cadeira ao seu lado, silenciosamente. Mesmo sentado em silêncio ao lado desse homem, eu não sentia qualquer constrangimento. Vários minutos se passaram até que ele se virasse para mim e perguntasse: o que você tem aprendido aqui, John? Buscando algo para dizer, a primeira coisa que me ocorreu foi: fiquei fascinado por seu modelo de liderança ontem. Faz perfeito sentido para mim. As ideias e o modelo não são meus, Simeão me corrigiu. Tomei emprestados de Jesus. Sim, Jesus, eu disse me mexendo na cadeira. Acho que você sabe, Simeão, que eu não sou uma pessoa muito religiosa. É claro que você é, ele disse gentilmente, como se não houvesse dúvida a respeito disso. Você mal me conhece, Simeão. Como pode afirmar isso? Porque todo mundo tem uma religião, John. Todos nós temos alguma espécie de crença a respeito da origem, natureza e finalidade do universo. Nossa religião é simplesmente nosso mapa, nosso paradigma. As crenças com que respondemos às difíceis questões existenciais são perguntas assim: como o universo foi criado? O universo é um lugar seguro ou hostil? Por que estou aqui? O universo foi feito ao acaso ou há uma finalidade maior? Há algo depois da morte? Todos nós pensamos nessas coisas. Claro que alguns mais do que outros. Até os ateus são pessoas religiosas, porque eles também têm respostas para essas perguntas. Provavelmente eu não passo muito tempo pensando em coisas espirituais. Sempre fui à igreja luterana local, assim como meus pais, acreditando ser a coisa certa a fazer. Lembre-se do que dissemos em sala de aula, John. Tudo na vida é relacional. tanto verticalmente para Deus quanto horizontalmente para o próximo. Cada um de nós tem que fazer escolhas a respeito desses relacionamentos. Para crescer e amadurecer, os relacionamentos têm que ser cuidadosamente desenvolvidos e alimentados. Cada um de nós deve fazer suas escolhas a respeito do que acredita e do que essas crenças representam em nossa vida. Alguém uma vez disse que cada pessoa tem que fazer suas próprias crenças, assim como cada um tem que fazer a própria morte. Mas, Simeão, como se espera que saibamos em que acreditar? Como saber o que é verdade? Há tantas religiões e crenças para escolher. Se você realmente está perguntando e buscando a verdade, John, acredito que encontrará o que procura. Ao final das 9 badaladas, Simeão estava pronto para iniciar. Como avisei ontem, nosso tópico hoje é amor. Sei que talvez seja um pouco desconfortável para alguns de vocês. Olhei para o sargento, esperando testemunhar uma explosão, mas ele não chegou a fazer fumaça. Depois de alguns momentos de silêncio, Simeão continuou. Chris perguntou ontem o que o amor tem a ver com isso. Pois eu quero lhes dizer com muita ênfase que para compreender liderança, autoridade, serviço e sacrifício é importante conhecer esta palavra importante. Comecei a entender o significado real do amor há muitos anos, ainda na faculdade. Eu estudava filosofia naquela época, e alguns de vocês podem se surpreender, mas eu era um verdadeiro ateu. Não é possível, Greg gritou. O senhor Frade renascido em pessoa, um descrente. Como pode ser isso, irmão? Rindo, Simeão respondeu, porque, Greg, eu tinha estudado todas as religiões e nenhuma me parecia plausível. O cristianismo, por exemplo. Eu realmente tentava entender o que Jesus queria dizer, mas ele continuava voltando à palavra amor. Disse para amar seu próximo, o que eu imaginava ser possível contanto que tivesse bons vizinhos. Mas, para piorar as coisas, Jesus insistia que amássemos nossos inimigos. Para mim aquilo era pior do que absurdo. Amar Adolf Hitler, amar a Gestapo, amar um assassino. Como ele podia ordenar que as pessoas fabricassem uma emoção como amor, principalmente com relação a pessoas nada amáveis? Para usar suas palavras, Greg, comigo não. Agora você está pregando, querido. O sargento sorriu. Então surgiu uma crise em meus paradigmas a respeito da vida e do amor. Uma noite, vários colegas e eu nos reunimos para tomar umas cervejas na taberna local. Um dos professores de línguas veio juntar-se a nós e logo a conversa mudou para as grandes religiões do mundo, até chegar ao cristianismo. Eu disse algo parecido com, sim, amar nossos inimigos. Que piada. Então tenho que amar um estuprador. O professor de línguas me interrompeu dizendo que eu estava interpretando mal as palavras de Jesus. Ele explicou que, ao pensar em amor, eu estava confundindo sentimento com ação. Você sabe, a partir do momento em que tenho sentimentos positivos a respeito de alguma coisa ou alguém, posso dizer que os amo. Geralmente associamos amor com bons sentimentos. É verdade, Simeão, a diretora concordou. De fato, ontem à noite fui à biblioteca e procurei amor no dicionário. Havia 3 definições e eu as escrevi todas. Número 1, forte afeição. Número 2, ligação calorosa. Número 3, atração baseada em sentimentos sexuais. Você vê o que eu quero dizer, Teresa? O amor é definido um tanto mesquinhamente, e a maioria das definições envolve sentimentos positivos. O professor de línguas me explicou que muito do Novo Testamento foi originalmente escrito em grego, e os gregos usavam várias palavras diferentes para descrever o multifacetado fenômeno do amor. Se bem me lembro, uma dessas palavras era eros, da qual se deriva a palavra erótico, e significa sentimentos baseados em atração sexual e desejo ardente. Outra palavra grega para amor, storgé, e afeição, especialmente com a família e entre os seus membros. Nem eros nem storgé aparecem nas escrituras do Novo Testamento. Outra palavra grega para amor era apelos, ou fraternidade, amor recíproco, uma espécie de amor condicional, do tipo você me faz o bem e eu faço o bem a você. Finalmente, os gregos usavam o substantivo ágape e o verbo correspondente agapao para descrever um amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. E o amor da escolha deliberada. Quando Jesus fala de amor no Novo Testamento, usa a palavra ágape, um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não o sentimento do amor. Pensando nisso agora, a enfermeira acrescentou, parece bobagem tentar mandar alguém ter um sentimento ou emoção por alguém. Neste sentido, aparentemente Jesus Cristo não queria dizer que nós devemos fazer de conta que as pessoas ruins não são ruins, ou nos sentir bem a respeito de pessoas que agem indignamente. O que ele queria dizer era que devemos nos comportar bem em relação a elas. Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. A treinadora partiu, Claro, os sentimentos de amor talvez possam ser a linguagem do amor ou a expressão do amor, mas esses sentimentos não são o que o amor é. Como Teresa disse ontem, o amor é o que o amor faz. Falando nisso, acrescentei, eu percebo claramente que há ocasiões em que minha mulher não gosta muito de mim, mas ela permanece ao meu lado. De qualquer modo, ela pode não gostar de mim, mas continua a me amar e manifesta isso por suas ações e envolvimento. Sim. O sargento acrescentou surpreendentemente. Ouvi sujeitos me falarem muitas e muitas vezes o quanto amam suas esposas. Eles falam isso sentados nos bares, caçando mulheres. Ou pais que se derretem de amor pelos filhos mas não conseguem separar 15 minutos do dia para ficar com eles. E alguns dos companheiros do exército, que fazem grandes declarações de amor às garotas quando que querem ir para a cama com elas. Portanto, dizer e fazer não são a mesma coisa, não é? Você pegou a ideia. Disse Simeão sorrindo. Nem sempre posso controlar o que sinto a respeito de outra pessoa, mas posso controlar como me comporto em relação a outras pessoas.